54 no 5, decola 241, controle 120, decimal 8. 208, 54 no 5, boa. Olho Salvador, 354 no 5, boa tarde. 354 no 5, contato radar, saída da AEL, submantendo nível de voo 1140. Gente, saída da AEL, 1140, exceção, 54 no 5 da tripla. Boa, azul 4206.010 para 1. Azul 4206, cruzado linha decolar pista 1-0, vento 1-0 graus com 13 nós. A linha decola 1-0-2-0-6. Como é que está o nome? Afirmo, direto coral, 354 no 5. Gente, direto coral, 54 no 5 da tripla. Chanel 6201, 154 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alterna Guarulhos. Espera 8953 Livre com a espera 18956201. Azul 4206, decola 245, controle agora 120, decimal 8. 208, boa, 4206. Salvador, boa tarde, Azul 4206, decolou, mantém prova, cruza 1500, superfície. Azul 4206, contato radar, sai da PUCA, sob mantenido de voo 370. 370 na PUCA, 4206.